cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Há coisas que não mudam com a mudança de ano. E uma delas é, enfim, cumprir as nossas promessas. Tínhamos-lo feito de que iríamos falar mais uma vez de um disco de fado. E é o último desta sequência e que ultrapassou já para o ano de 2013, sendo que guardámos para o fim quase um místico dia 13. Místico, porque sabes bem o que há muito quem julgue dia 13. Eu, por acaso, sou um afortunado de ter nascido também num dia 13, no caso 13 de maio, e isto permite-nos falar com o José Gonçalves, estamos a ligar para Lisboa, num dia que é bastante importante para ele, tendo em conta que vai apresentar ao vivo este novo disco saído no final de 2012. E é à assistência de telefone que estamos, uma vez que ele tem esses compromissos para hoje, que lhe permitimos, antes de mais, saudá-lo. Bem-vindo aqui, ainda que seja virtualmente, a Oliveira do Hospital. É com muito gosto que o recebemos. Curiosamente, dizia há pouco que tivemos a semana passada com o António Chainho, num álbum que se chamava Entre Amigos. Curiosamente, também já teve um álbum assim chamado, já há cerca de quase 10 anos, na altura com o Presidente da Câmara, com o Rodrigo, com agora bem conhecido também Rodrigo Costa Félix, o António Pinto Basto, e é para aí que começamos a conversa. Entre Amigos, no fato, de facto, proporciona-se muito a isso. Viva, Pedro. Muito, muito boa tarde, quase noite, não é, neste caso. Uhum. Obrigado pela lembrança, enfim, por quererem também realizar esta rubrica comigo, por esta conversa. E, de facto, é verdade. Ainda por cima, e falou de Entre Amigos, eu também sou bastante amigo de António Chainho. E também fico muito contente, naturalmente, por suceder nesta vossa sequência de conversas com pessoas do fado. É verdade, esse Entre Amigos meu foi gravado em 2003, para além dos artistas, a que o Pedro fez referência, também entrou o José Cid, uhum. A Margarida Bessa, sim, o grupo que canta nas portelas, portanto foram uma série de amigos, portanto foi um disco, nessa altura eu reuni uma série de amigos, a quem desafiei para gravarem duetos comigo e assim aconteceu. A tarde de sexta-feira, dia 13 de janeiro, pode ter sido a primeira de um amor para um ano inteiro. Andava o teu coração na rua triste e sozinho, e a palma da minha mão deu-lhe um pouco de carinho. Havia uma andorinha que resistia ao inverno, e tu juraste ser minha num amor meigo eterno. E eu queria que fosses minha, pelo menos nesse inverno, com a primavera a chegar. O pobre coração continuava a morar na palma da minha mão. E no verão, cada sexta-feira, aquele beijo primeiro lembrava aquela primeira sexta, 13 de janeiro. Valeu essa sexta-feira um amor para um ano inteiro, e ficou para a vida inteira esse 13 de janeiro. Agora vamos falar então deste dia 13. Porquê dia 13? Vem a ser um dos temas do disco, curiosamente o último deles, não é? Desperta logo nas pessoas essa curiosidade, e até naqueles que de algum modo ligam a isso, até algum misticismo. Mais supersticioso, não é? Exatamente. Olha, dia 13, exatamente porque eu, quando foi que me pediram para fazer esse disco, nasceu a ideia do dia 13. E porquê? Vou contar-lhe toda a verdade, porque o disco foi exatamente começado a pensar numa segunda-feira, dia 13, dia, se for ver, a segunda-feira 13 de janeiro de 2012, uhum. Portanto era uma sexta-feira, e foi nesse dia que eu almocei com o José Cid, com quem me encontro regularmente, e acabámos, enfim, na conversa, por decidir partirmos para fazer este disco, no fundo, em que eu tinha as coisas que fui escrevendo, enfim, algumas tinha escrito, e ele disse, mas porque é que tu não vais desafiar os nossos amigos compositores e eles fazem as músicas para este teu disco, para fazer um disco novo. Pois foi exatamente assim, eu nessa tarde fui para casa e a primeira letra que escrevi para o disco, ou pelo menos a pensar no disco, foi exatamente esse dia 13, que no fundo depois fecha o disco. Eu acho que depois tudo o resto se conjugou para que assim fosse, porque o disco tem 13 faixas. Uhum. Tem essa que se chama dia 13 e saiu dia 13 de novembro, portanto só poderia ser dia 13 e só poderá ser um disco com sorte. Excelente. Temos aqui de facto o disco, estamos ao vilão aqui de Vogal na Rádio Boa Nova, e não resisto a dizer aquilo que o António Chainho referiu aqui. Diz que estamos a viver a época de ouro do fado. Como é que se sente como, enfim, uma pérola dessa época de ouro? Eu não sei se... Não tenho essa pretensão. Mas pode tê-la. Só a modéstia me impede de aceitar aquilo que lhe estou a dizer. Há um conjunto de pessoas, onde também se integra, que permitem que o António Chainho, do alto dos seus 70 anos, permita dizer que estamos a viver uma época de ouro do fado. Uhum. Como é que se sente? Bom, enfim, sinto muito bem, sabendo que faço parte dessa geração. Grupo, exatamente, da geração e do grupo de pessoas que continuam a lutar por algo que é nosso, por esta música que, enfim, que tanto diz deste nosso povo, desta nossa gente, desta nossa terra, das nossas vivências, das nossas experiências. No fundo, o fado é tudo isso, como sabemos, no fundo é acabar por deixar que os outros vejam aquilo que a alma nos vai dizendo e que nos diz, e quando essa transmissão é feita de forma verdadeira, as pessoas sentem-na e percebem, no fundo descodificam, não é? Há o feedback dessa transmissão e por isso mesmo é fado. Utilizando isto para a sua pergunta, é dizer que de facto... sabe que a música, e o Pedro estando ligado também a este fenómeno através da rádio, as coisas são cíclicas, e de facto se o fado teve alguns momentos de dificuldade naquela, enfim, na altura, no pós 25 de Abril, embora eu ainda fosse bastante pequenino. Podemos dizer assim, teria 4 anos nessa altura, não é? Exatamente, exatamente. Faria ainda 4, curiosamente, penso que era assim. Mas exatamente por isso, porque nessa altura o fado a seguir teve de facto um mau momento. Depois honra seja feita ao Nuno da Câmara Pereira, que conseguiu. Sabe que houve um período em que o fado faz de facto uma travessia do deserto, em que não tem muita gente que... Nem muita gente, nem os meios de comunicação social, nem os meios de divulgação olhavam para o fado com esse respeito. E há essa travessia do deserto, que depois, de facto, com o Nuno da Câmara Pereira e a seguir com o António Pinto Basto, volta a dar uma volta, passa aqui a redundância, mas trazem de novo o fado para a ribalta. E a verdade é que depois disso só surge o Camané, aí pelo meio. E agora, há então uma nova geração, gente dos 30 e qualquer coisa, dos 40, portanto por aqui, que de facto agarraram neste fenómeno. Também eu acho um bocadinho, e não sei se o Pedro me perguntaria isto mais à frente, mas também porque foram pegar em letras novas, no fundo veio-se dar ao fado alguma modernidade sem o desvirtuar. Precisamente, eu ia pegar mais à frente e ia acrescentar nesse ponto também uma nova geração de músicos, não só de vozes, mas músicos. Exatamente, é verdade, e sabe Pedro que esta nova geração de músicos é absolutamente excepcional. Exatamente. Porque hoje os músicos que estão no fado, sabe que o fado foi tido sempre enquanto música como um género menor. Uhum. Teve ao longo dos tempos de facto guitarristas de excelência, um Jaime Santos, um Armandinho, um José Nunes, o Fonte Rocha, o António Chainho. E depois há novamente também, curiosamente, em relação aos guitarristas, não há aqueles guitarristas tão brilhantes quanto estes que eu lhe disse. E depois com o Custódio Castelo, portanto, e no pós-Custódio Castelo, começam a aparecer de facto guitarristas com uma escola diferente, com conhecimentos musicais diferentes. Também há um aspecto interessante, que muitos destes guitarristas e violas vêm de áreas como o jazz, como a bossa nova, portanto, vem de outras áreas da música, os blues. Sim, que servem de escola, na prática. Exatamente, e no fundo começam a aplicar esse conhecimento do instrumento no seu todo, da sua escala, de todas as possibilidades que quer a guitarra portuguesa, quer a viola têm, e começaram a utilizá-la no fado, ou seja, portanto, claro que depois estão servidos por um talento extraordinário, não é? Hoje em dia os guitarristas são, de facto, extraordinários, para além de fazerem essa aplicação de todo o conhecimento musical. Houve também, ou há também a sorte de termos nesses guitarristas rapazes absolutamente geniais, portanto, com uma vontade de arriscar tremenda, com bom gosto musical. E portanto eu acho que é isso tudo junto, juntando depois, repare, se o Pedro cantar, eu não sei se canta, se não, mas não. Creio que a sua área é mais a medicina, segundo sei, não é? Sim, exatamente. Mas se cantasse, pronto, saberia que muitas vezes o virtuosismo dos instrumentistas também motiva quem canta, também o transporta muitas vezes quem canta para outros caminhos, abre-lhes outras possibilidades, sabe que em termos de uma linguagem mais técnica, mas quando se um guitarrista, em termos harmónicos, da harmonia da própria música, construir uma harmonia muito mais complexa, mas também permite que a abordagem dos temas, quando se canta, sejam também mais complexos, permitem que nós possamos ir para outros caminhos que à partida nos estariam fechados, enquanto a linguagem musical era muito aquela de primeira, segunda, enfim, passagem, as diminutas, as nonas, as aumentadas não aconteciam muito. Portanto, eu acho que é essa linguagem toda, foi todo esse manancial, digamos assim, musical, que permitiu às novas gerações crescerem para este lado. Depois, só somando a isso, veio também esta nova linguagem que hoje se utiliza na escrita, porque eu vou-me socorrer do meu próprio exemplo, se vir o tema que abre o disco e depois o outro, A Bola na Luz, são no fundo coisas do nosso dia-a-dia, que o fado sempre teve, mas colocadas de uma forma como nós hoje falamos, como nós estamos na própria vida, com esta linguagem mais moderna, mais próxima das pessoas, mais menos descomplicada, se assim quiser. E portanto acho que é isso tudo junto que leva que cada vez mais rapaziada nova tenha vindo para o fado e que cada vez mais o fado esteja nesse bom momento, porque no fundo esse bom momento deve-se a essa aproximação que também os guitarristas, os letristas, os intérpretes fizeram do público em geral. Portanto, acho que é um bocadinho o somatório destas coisas todas. Mora aqui na minha rua, bem juntinha à tia Rosa, espera que venha a lua para vir para a rua vaidosa. Mas assim que o sol se deita, abro a fresta da janela e ponho os olhos à espreita dos olhos dela. Passa sempre à mesma hora com o seu gato na mão. Até demais sabe ela que é hora de eu passear o cão. Já pensei cá para mim, talvez por um golpe de asa, se isto continuar assim, vou ter gatos cá em casa. A gaiata mais bonita que mora no número 10 anda aí a fazer fita para vir morrer a meus pés. Diz que anda num desespero por mim muito apaixonada, mas finjo que a não quero, que a não quero para nada. Mora aqui na minha rua, bem juntinha à tia Rosa, espera que venha a lua para vir para a rua vaidosa. Mas assim que o sol se deita, abro a fresta da janela e ponho os olhos à espreita dos olhos dela. Passa sempre à mesma hora com o seu gato na mão. Até demais sabe ela que hora de eu passear o cão. Já pensei cá para mim, talvez por um golpe de asa, se isto continuar assim, vou ter gatos cá em casa. Dantes há já muitos anos disse-me essa descarada: não vivas de desenganos, que eu não te quero para nada. Mas agora quem diria, para minha grande surpresa, diz alegria e que morre de tristeza. Mora aqui na minha rua, bem juntinha à tia Rosa. Espera que venha a lua para vir para a rua vaidosa. Mas assim que o sol se deita, abro a fresta da janela e ponho os olhos à espreita dos olhos dela. Passa sempre à mesma hora com o seu gato na mão. Até demais sabe ela que hora de eu passear o cão. Já pensei cá para mim, talvez por um golpe de asa, se isto continuar assim, vou ter gatos cá em casa. Passa sempre à mesma hora com o seu gato na mão. Até demais sabe ela que hora de eu passear o cão. Já pensei cá para mim, talvez por um golpe de asa, se isto continuar assim, vou ter gatos cá em casa. E para ilustrar aquilo que nos estava a dizer, duas situações, e para as pessoas se situarem. Uma, o próprio facto da Unesco vir a considerar património imaterial da humanidade a questão do fado. Essa é a primeira. Segundo, é ver hoje em dia uma rádio temática do fado, que é a Rádio Amália, de onde, aliás, também participa. É verdade, eu tenho um programa na Rádio Amália, diário, das 21 à meia-noite, portanto, segunda à sexta-feira. E quanto ao facto do... É verdade, o facto de termos de o fado ter sido elevado a património imaterial da humanidade, sabe que tem dois lados. Por um lado, teve o lado de, em termos internacionais, ter chamado para a atenção desta música, não é? No fundo, esse facto permitiu e permite que hoje, nos livros de música que apareçam em todo o mundo, o fado aparece lá, e aparece lá naturalmente enquanto património imaterial da humanidade, portanto, enquanto género musical específico, idiossincrático de um povo, de uma gente, de uma forma de estar, de ser, de viver. Em relação a Portugal, eu não sei se esse facto, enfim, foi essa mais-valia no sentido... Enfim, uma mais-valia será sempre, mas no sentido de se tornar mais conhecido, ou por isso as pessoas o conhecerem mais, eu acho é que, e isto encorpa um bocadinho na questão anterior, é que hoje o fado é servido por gente também mais nova, gente mais próxima de todas as gerações, e acho que é um bocadinho isso. Portanto, no fundo, o facto de ter sido elevado a património imaterial da humanidade, para nós portugueses, no fundo, é apenas só um selo, digamos assim, de uma coisa que nós já achávamos que era, de facto, património da humanidade e que nós já o sentíamos como tal. Portanto, mas é um selo de tal modo importante que, repare bem, nós em Portugal, infelizmente, temos também como um nosso sentir que muitas vezes só damos atenção a algo quando alguém lá fora lhe deu atenção. É verdade. Enfim, é a maneira como nós somos, não podemos fugir dela. É verdade. E acho que, portanto, vai ser, é uma questão geracional, que não passa de um momento para o outro. Portanto, quando alguém diz que somos bons, já nos convencemos disso. Daí a razão que não é tão pouco quanto isso. Claro. Eu sou um pouco mais velho, portanto, eu tenho 40 anos. E quando era novito, tinha a noção de que o fado era fleiro. Era uma coisa que não era para nós. Portanto, havia quem tivesse alguma música de fado em casa, mas o que ouvia eram coisas dos anos 60, anos 70, portanto, e não havia ninguém novo a vir, como diz, reinventar o fado. E então o fado era de facto menor, era algo foleiro. Deixa-me dizer isto, sabe que muitos fadistas, muitas pessoas desta nossa geração, se envergonhavam, aqueles que gostavam de fado, e não é um nem dois exemplos, arranjo-lhe vários, de alguns, olha o Camané, por exemplo, que quando lhe perguntavam qual era o género musical que gostava ou queria cantar, se envergonhava e nem sequer falava no fado, falava no jazz, nos blues, na bossa nova, porque se envergonhava exatamente por essa conotação que havia, estou de acordo com o Pedro, porque era de facto um género menor, só escapava o fado de Coimbra porque era elitista, estava ligado à universidade, fora isso... Mas mesmo assim era muito, sim, já utilizou a expressão elitista, de facto, era um círculo muito mais fechado, muito mais... Embora sabe que estas coisas são sempre muito, muito transversais. Aqui o Pedro disse duas coisas que me parecem importantes. A primeira é o facto de muitas vezes ser preciso as coisas virem certificadas lá de fora para que nós cá dentro lhe prestemos a atenção que elas merecem. E dou-lhe um exemplo que é um bocadinho paradigmático para aquilo que o Pedro me diz, que é a questão da Marisa, por exemplo, isto independentemente do gosto. Precisamente a pensar nisso. Isto independentemente do gosto. Sabe que a Marisa nem sequer foi aceita, ainda hoje ela não tem uma editora em Portugal, não sei se sabe. É, verdadeiramente, ela está na Holanda. Ninguém a aceitou, portanto, eu fui das pessoas que ouviu aquele disco dela, o primeiro, logo no início, A Chuva, porque foi produzido pelo Jorge Fernando, meu querido amigo Jorge Fernando, ainda o disco estava em gravação, eu ouvi algumas vezes, enfim, porque já conhecia que era o Jorge, que era a Marisa, e sabe, quando eles foram propor o disco às editoras em Portugal, nenhuma aceitou o disco e acabou por ser uma editora lá fora, a World Connection, que é uma pequenina editora francesa com ligações à Holanda, que já editava o Jorge Fernando e a Cristina Branco, o Gustavo Castelo, enfim, que acabou por aceitar editar a Marisa, e ainda hoje é a editora da Marisa. Portanto, hoje a distribuição é feita em Portugal pela EMI ou pela Valenti. É pela EMI, mas continua a ser editada pela World Connection. Portanto, para perceber que isso de facto é real, há esse fenómeno. No caso do António Zambujo agora, que tem um sucesso extraordinário no estrangeiro. Nomeadamente no Brasil, não é? Sim, nomeadamente no Brasil. Sim, mas em França, na Holanda, o tal Zé está também com muito sucesso, e noutros países. E a verdade é que em Portugal ainda, embora agora de facto comece a ser mais conhecido, a verdade é que tem muito mais sucesso, mas muito mais, e eu sou particular amigo do tal Zé, ele é de facto uma estrela maior da Portugalidade fora de Portugal, e cá não é olhado com essa atenção. Portanto, estarei completamente de acordo com o Pedro. Dar tempo ao tempo. Se tu viesses hoje ter comigo aquela velha casa de nós dois, ali onde a varanda era abrigo de uns olhos pendurados ao postigo, a reclamar os sonhos para depois. Se tu viesses hoje de mansinho, sem que ninguém te visse regressar, colhia as buganvílias do caminho, deixava no portado um só raminho para te pôr no decote enfeitar. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha, sem raivas, sem amarras, sem pudor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha e zanga desbravar teu corpo em flor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Se tu viesses hoje ao sol poente, escondia-me na silva mais agreste, fazia de uma amora confidente, roubava aquele beijo mais ardente, ali mesmo nas abas do cipreste. Se tu viesses hoje ao canteiro daquelas margaridas sem defeitos, talvez o teu cupido mais certeiro deixasse em minha casa esse teu cheiro e enchesse a cama de amores perfeitos. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha, sem raivas, sem amarras, sem pudor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha e zangue a desbravar teu corpo em flor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Se tu viesses hoje com a lua que sempre vem beijar aquela malva, roubava esse teu seio que se insinua, espalhava rosas brancas pela rua e dizia a toda a gente que te amava. Se tu viesses hoje ter comigo aquela velha casa de nós dois, ali onde a varanda era abrigo, nos olhos pendurados ao postigo, a reclamar os sonhos para depois. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha, sem medo, sem amarras, sem pudor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Se tu viesses hoje, meu amor, se tu viesses hoje ser só minha e zanga desbravar teu corpo em flor, podes crer, meu amor, também eu vinha. Mas já que falo no zambujo, há aqui uma situação que não podemos... Enfim, para quem está mais atento lá em casa a ouvir, apesar de ser o som do telefone, que não tem a vantagem de ser gravado aqui em estúdio, embora esteja num estúdio, curiosamente, como disse há pouco na Rádio Amália, é a questão do seu sotaque, lendejano. Uhum. Exatamente. Portanto, o zambujo está a jogar em casa também, porque é um outro lendejano. Meu contrário, já vi a quantidade. Há dias estivemos aqui também com uma jovem promessa do fado, Luís Queiro. Sim. A quantidade de lendejanos que estão ligados ao fado. É verdade, e não é só de agora, sabe? Que a história tem muitos lendejanos, uhum, ligados, destes, enfim, atualmente tem muitíssimos. O António Pinto Bastos, o da Câmara Pereira, o António Zambujo, eu, o Gonçalo Salgueiro, que é de Montemor, são muitíssimos os fadistas e músicos. O António Gim também, ele é alentejano. Mas tem muitos que são originários do Alentejo. Sabe que eu tenho uma teoria, a brincar naturalmente, não tem nada de científico, mas eu digo muitas vezes, sabe, que o Alentejo tem muito, ou o fado tem muito, como quiser, daquilo que o Alentejo tem, ou seja, a dolência, a nostalgia, a saudade, os campos grandes, portanto, aquela lentidão que vocês atribuem tanto ao Alentejo, portanto, a tristeza, a dolência, portanto, todas essas coisas, no fundo, são argumentos que o próprio fado também utiliza e que estão no Alentejo e no alentejano. Portanto, acho que é um bocadinho isso. Portanto, acho que nós também somos o reflexo disso tudo E portanto, talvez nos encontremos tanto no fado e haja tantos fadistas além de Santos. Fica aqui o mote: hoje faz tanta tese de doutoramento e de mestrado por assuntos que não têm tanto interesse. Ora, aí está alguém que se entretenha a estudar a ligação do Alentejo ao fado. E sabe que ela vem de bem longe. Olha, Lucília do Carmo era de Porto Alegre, por exemplo. Portanto, vem de muito de bem de trás. O próprio, estava a lembrar do Luís Pissarra, enfim, há muitos fadistas. O Fernando Farinha também tinha ligações ao Alentejo. Portanto, há muitos fadistas que são oriundos ou que têm ligações estreitas ao Alentejo, de facto. Diziam aqui os vozes da rádio, numa entrevista das primeiras que fiz aqui na Boa Nova, já vão 6, 7 anos, deste Caso Fazem, Caso Tocam, diziam que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. E isto vem a propósito que o José Gonçalves consegue ter sempre um grande conjunto de amigos consigo. Aliás, hoje vai apresentar o disco ao vivo e vai juntar outra vez um conjunto de amigos grande, é que o junta para os discos e que o junta para os espetáculos. E estamos a falar do Irmão José, do Tosé Brito, do José Carlos Malato, que de algum modo vão participar. Exatamente, que vêm a participar neste três. Aliás, o Fernando, aliás, vem a produzi-lo, não é? Sim. Aí está um nome incontornável do fado em Portugal e que tem descoberto tantos nomes. Há pouco falou da Marisa, mas podemos recordar a Ana Moura, claro, a Fábio Raquel Rebordão, Tavares, Fábio Felipe Cardoso. É impressionante, efetivamente. Ora, e isso vem a propósito de perguntar: quem em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. É fácil juntar tantos amigos? É fácil, sabe, Pedro? Eu costumo dizer que quem quer bem sempre se encontra, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Eu não concebo a minha vida, nem a vida, mas a minha vida em particular, sem os amigos, portanto, sem as pessoas de que mais gosto. E acho que deve, enfim, eu funciono muito nessa lógica, porque é uma lógica de honestidade, de verdade, enfim, de partilha do dia-a-dia. Neste caso estamos a falar de gente ligada à música. Todos esses que o Pedro falou são homens da música. Eu também não ando cá propriamente há dois dias, não é? Portanto, no fundo isto é um caminho que, como dizia o António Machado, não é? Que o caminho faz-se caminhando, não é? E é um bocadinho isso. Portanto, no fundo esta reunião de amigos tem a ver com uma vida, com mais de 20 anos de parcerias, de contactos, de conversas, de jantares, de noites, de muita partilha, no fundo de muitas horas de convívio, que depois vão permitindo que nós possamos ir crescendo em amizade, portanto, e cada vez sejamos mais próximos, cada vez nos gostemos mais de encontrar, de estar uns com os outros, e depois, no fundo, essa partilha reflete-se quer nos discos, exatamente como o Pedro disse, quer depois quando há motivos. Este motivo do lançamento do disco é naturalmente um bom motivo para estarmos juntos, para mais uma vez, eu diria, para celebrar a amizade. Será muito mais isso. Portanto, no fundo, é um grupo de pessoas que se gostam, que habitualmente estão juntas, e que este é mais um motivo para que possam estar e para que se possam juntar. Portanto, no fundo, é isso. E quem nos possa estar a ouvir, não digo já aqui no FM porque estamos longe, mas quem ouça via internet no nosso site, radiobonova.com, é dirigir-se hoje ao restaurante Dom Leitão. É verdade, é no Dom Leitão, aqui no estádio Pinamanique, em Lisboa. É um sítio, é uma casa muitíssimo bonita e tem todas as condições. Sabe que nós tínhamos feito a apresentação deste disco, tem-se feito nos canais normais, nas televisões, nas FNAC, enfim, os seus cases. Também já fiz três espetáculos especiais, digamos assim, de apresentação do disco, e faltava esta apresentação, digamos, à imprensa escrita, portanto, juntando esse tal grupo de amigos, compositores, e depois também os órgãos de comunicação social. E foi hoje, enfim, que foi possível também unir esforços para que toda a gente estivesse junta, portanto, e lá estaremos no Dom Leitão, aqui em Lisboa, no Pinamanique. É quando a bola na luz que ela me seduz para acompanhar. Vou sempre a pensar que depois acabemos os dois para ir a jantar. Mas há bola na barra, mais outros que agarra a bola na mão. E se o Benfica não vence, já nem me pertence, lá vem confusão. Eu que nem gosto de bola, levo a camisola amarrada ao pescoço. Há gritos e palavrões e até sermões, de tudo eu ouço. Mas para mal dos meus pecados, os outros malvados acabam por marcar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem queres jantar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem queres jantar. lá vem a segunda parte e há quem se farte dela para fustar. Mas eu com todo o carinho lá lhe digo baixinho, amor, vamos ganhar. Mas nada me corre bem, o árbitro também podia ajudar. O Cardoso caiu três vezes, nem um penalti soube marcar. Eu que nem gosto de bola, levo a camisola amarrada ao pescoço. Há gritos e palavrões e até sermões, de tudo eu ouço. Mas para mal dos meus pecados, os outros malvados acabam por marcar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem quero jantar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem quero jantar. E finjo gostar de bola, visto a camisola, começo a gritar. E neste mar de desejos prego-lhe dois beijos para a consolar. Mas o jogo chega ao fim, eu fico assim para ali a chorar. É certo que ninguém morreu, mas o Benfica perdeu, lá se foi o jantar. Eu que nem gosto de bola, levo a camisola amarrada ao pescoço. Há gritos e palavrões e até sermões, de tudo eu ouço. Mas para mal dos meus pecados, os outros malvados acabam por marcar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem quero jantar. Fica zangada comigo e só por castigo já nem quero jantar. Pois é, eu que até sou do Sporting, rezo a São José para o Benfica ganhar. Sabe que a estreia aqui na Boa Nova, em termos de destaque, tem uma fase de passar por desafios. São três. Vamos ver como é que se comporta o nosso amigo. Antes de mais, não sei se conhece Oliveira do Hospital. Não. Então pronto. Então, enfim, conheço relativamente. Eu creio, estava-me a lembrar o António Sala, que era aí, não é? Exatamente. Tem uma casa aqui, precisamente em Oliveira do Hospital. Pois, sabe que eu sou muitíssimo amigo também do António. De resto, já gravei há uns anos um tema dele, que se chama Natal em Família. E estou regularmente até com o António, portanto, sou bastante amigo dele, por isso é que eu estava a parecer que ele era daí. Embora eu conheça o país quase todo, sabe, o ano passado também fui responsável pelo projeto da RTP que se chamava Grande Prémio Nacional do Fado, que este ano vai voltar outra vez, e corri o país inteiro, enfim, infelizmente, olha, não calhou nenhuma vez em Oliveira do Hospital, mas andámos aí perto. Já que falou no António de Sala, eu aproveito e vou aqui ler aqui o que li, dito por ele. Raro é acumular vários talentos numa só pessoa. Quando tal acontece, estamos perante casos invulgares. José Gonçalves é um desses casos. Tem vários dons e talentos e sabe geri-los com apurada sensibilidade. Enfim, são palavras de um amigo, naturalmente, mas que não exagerou. Não exagerou. Então, vamos à fase dos desafios. Imagino que vem fazer um espetáculo aqui ao Oliveira do Hospital. Mas quem o convida até é generoso e diz assim: pode trazer consigo dois autores, dois músicos, duas bandas da sua preferência. Quem é que escolheria para vir consigo aqui ao Oliveira do Hospital? Já, lá deixa-me perguntar-lhe, mas tinham a ver com o fado ou podem ter a ver? Está completamente livre na resposta. Está livre. Olha, então varia com certeza o José Cid e o Jorge Fernando, sem hesitações. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. Amor, salva-me. Oh, vai, salva-me. Olhar tropical. Que há o meu olhar. Boa Nova, um mundo de emoções. Então pronto, o José Cid, também com ligações àquele verde hospital. É verdade. Portanto, o que tornava tudo mais fácil. Já o Jorge Fernando, não creio que haja, aliás já falámos com ele, e não creio que tenha ligações aqui. Não tem, não. Portanto, José Cid e Jorge Fernando. Vamos ao segundo desafio. E este é outro. Alguém da cena internacional, conhecido, chegando, não, aqui ao Oliveira do Hospital, para um espetáculo, diz assim: eu não preciso ter o José Gonçalves no meu espetáculo. De onde gostaria muito que viesse um convite deste tipo? Do Julio Iglesias. Que não lloras por nadie sembrando desaires. Me maltratas la vida e por un poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel. Nuestro hermano. É verdade, sabe que eu sou originário também de... Meu pai era sevilhano, portanto era espanhol, a minha mãe aqui é portuguesa. Aliás, percebe-se pelo apelido, não é? Exatamente. Pronto, mas era o Iglesias, de facto, é alguém que eu gosto muitíssimo. Agora o terceiro, e é o que dizem os seus colegas, algumas já chegaram aqui à fase do desespero, dizem que é mais difícil. Mas também não gosto de prevenir porque gosto do efeito de surpresa. O efeito de surpresa é este. Imagino que vai haver um distributo a alguém, uma banda, um autor nacional, alguém, e que lhe pedem a si que venha a participar nesse distributo com uma versão de um tema. Uhum. Estamos a falar de quem e já agora que tema será esse? Bom, aí sim, de facto, já é um desafio que abre outras perspectivas. Pois, é de facto, sabe que exatamente pegando aquelas palavras que o Pedro disse há bocadinho, quando se tem ligações com muitas pessoas e se tem profunda amizade e admiração por muitos artistas, mas ainda assim talvez, e apenas pelo lado do desafio, não é? Uhum. Sendo talvez a coisa mais difícil, até porque eu neste disco, eu já agora conto isto, um dos temas que eu tenho para o disco e que acabei por não incluir era um tema da Dulce Pontes, portanto que tinha musicado umas palavras minhas, uhum. Mas talvez o desafio fosse exatamente um tema da Dulce Pontes e o tema seria o Amor a Portugal. As garras coloridas fazer o sonho nascer ao som da canção. Eu acho que é um tema absolutamente extraordinário, que eu tenho muito orgulho em ser português e teria muito gosto, de facto, em tentar vestir, enfim, com... Não estaria muito longe, naturalmente, e bastante longe da Dulce Pontes e da sua capacidade vocal interpretativa, porque estamos a falar de uma voz de exceção no mundo, mas seria, de facto, o Amor a Portugal. Eu acho que é um tema absolutamente fabuloso. E a Dulce Pontes é também uma amiga e é uma artista de facto ímpar. É daqueles de nos fazer arrepiar a espinha, não é? Exatamente. Voltei hoje de novo à tua rua. Lembrei alguns momentos, vida fora. Sorri quando disseste, amor, sou tua. Chorei quando disseste, vai embora. Sorri quando disseste, amor, sou tua. Chorei quando disseste, vai embora. Mas quero te dizer que a minha vida não mais deixou de me falar de nós. E às vezes a saudade de fugida põe o teu nome sobre a minha voz. E às vezes a saudade de fugida põe o teu nome sobre a minha voz. Nunca deixei de pôr na ilusão a réstia de uma esperança desejada. E nunca enganei o coração num rumo à procura de outra estrada. E nunca enganei o coração no rumo à procura de outra estrada. Eu sei que há de chegar a minha vez de ter o teu amor e ser feliz. Tão simples, porque simples Deus o fez. Tão grande, porque grande Deus o quis. Tão simples, porque simples Deus o fez. Tão grande, porque grande Deus o quis. Ora bem, falámos aqui do seu disco. Enfim, já é conhecido de discos anteriores, mas de qualquer maneira há sempre aquela questão que é como chegar às pessoas, como dar-lhes a conhecer que existe um disco novo e que está no ativo. Como é que é para hoje, para si, esse desafio? Como é que o encara? Bom, olha, encaro como fundei esse desafio, pegando na própria palavra que está na gênese da pergunta, se quiser, desafio. É isso mesmo, sabe que quando nós temos os canais, que são os órgãos de comunicação social, nós conseguimos fazer chegar a nossa música e fazer chegar os discos às pessoas, não é? Agora, como sabe, infelizmente, olha, se olharmos para as televisões, e eu sou daqueles que não posso queixar, porque estive em todos os programas de todos os canais, mas de facto não há na televisão portuguesa, como sabe, um programa especificamente de música portuguesa, dedicado a um artista, enfim, a um género musical, por aí adiante. Portanto, nenhuma televisão, estranhamente, olha, ao contrário aqui dos nossos vizinhos espanhóis, como sabe, tem inúmeros programas dedicados ao flamenco, à sua música, às sevilhanas, enfim, nós, inexplicavelmente, é verdade, mas os espanhóis são um caso paradigmático, têm um touro e fazem dele uma marca, não é? É verdade, e são muito mais bairristas que nós, sem margem para dúvidas. E eu penso que aí eles nos batem aos pontos, são muito mais, de facto, bairristas, sendo muito mais o que é deles do que nós. E depois, em termos de rádios, felizmente que temos as rádios locais, que foi de facto um bem que aconteceu à música portuguesa, porque no fundo permite que a nossa música chegue às pessoas, porque se fôssemos para as grandes rádios, e aqui uma vez mais eu não serei se calhar um melhor exemplo disto, porque de facto o meu disco também, quer na Renascença, na Antena 1, é um disco que passa felizmente, portanto, e que tive também entrevistas como estou aqui a ter consigo. Mas a verdade é que não são muitos os tempos de antena, se assim quisermos, que são dados na música portuguesa em geral. Hoje mais, mas não há grande tempo para a música portuguesa em geral, e o que há é sempre aos mesmos. Portanto, essa é a grande dificuldade que eu julgo que a música portuguesa tem, que os artistas portugueses têm, de conseguir chegar e, no fundo, divulgar a música que fazem. Depois há aquela questão, ainda bem que está numa rádio, que também nos permite estar mais à vontade nesta questão, que é os discos chegarem às rádios. Há dias estava, por uma outra situação, estivemos convidados na RDP Internacional e tive a oportunidade de fazer essa queixa, que felizmente não é o caso da editora que vem editá-lo, a iPlay, que até é muito diligente na moda como quer que as rádios venham a apoiar os seus artistas, mas há aqui editoras, e uma até já hoje surgiu aqui na conversa, que infelizmente entendem que os discos devem ir parar às rádios nacionais, ou umas das quais nem sequer os passam, mas enfim, isso são contos do Rosário, e para as rádios locais fica reservado aquilo que se for mendigando para que venha a passar. E depois, infelizmente, venham ouvir os seus autores dizer que a sua música não passa nas rádios. Enfim, é verdade. Como é que se vive com este dilema? Olha, vive-se porque, primeiro, sabe que a indústria discográfica e das editoras também vive problemas terríveis. Este problema, no fundo, que é transversal à sociedade portuguesa, portanto, esta tão propalada crise, afeta a todos, e o Pedro terá isso então com certeza, e se formos olhar para a sua profissão de uma forma, se calhar, muito mais acentuada do que aquilo que eu estou a dizer. Porque todos sabemos que os bens necessários às pessoas não são a cultura, não são a música, infelizmente. não é? Sim, porque... as pessoas preocupam-se mais com a saúde, perceba a sua lógica. Com a saúde, com a alimentação, enfim, com os bens de primeira necessidade, e a música, de facto, hoje quase que é um luxo, enfim, os bens culturais quase que são um luxo. Que enfim, é retirar-lhe quase só, porque infelizmente é o sentimento geral, é este. É verdade. É que não se chegando lá tem que se considerar como um luxo. É verdade, é verdade. E isso hoje, como sabe, portanto, cria muitos problemas às editoras e cria muitos problemas aos editores de música, aos próprios músicos. Como sabe, por exemplo, as câmaras municipais, que eram das maiores contratantes de cultura em Portugal, hoje também cortaram muitíssimo nessas áreas. Muitas delas, de resto, também, como todos sabemos, estão impedidas de realizar investimentos. Compromissos. Exatamente, pela célebre lei dos compromissos, portanto, e todas essas coisas, no fundo, concorrem também para que este seja um campo em dificuldades e que as editoras tenham dificuldades. Por outro lado, também penso, a partir do momento que editem, e não sei se o Pedro tem noção disso, mas eu não tenho nenhum tipo de problema a dizer isso aqui, os discos também são um produto muitíssimo barato, realizá-los, sabe, ao contrário do que as pessoas pensem. Um disco pronto, com capa, com estúdio, com músicos, enfim, nunca andará muito mais caro do que 1 euro, 2 euros, 3 euros, no máximo. A verdade é que depois, também inexplicavelmente, os discos aparecem à venda por 15, 16, 17 euros. Isto é um exemplo, só lhe estou a dar isto meramente como exemplo. É bem dito, é preciso que haja alguém aqui que... Enfim, tira esta aura que às vezes se quer impor aqui à questão dos discos. É que também houve uma altura em que as editoras não souberam antecipar a crise. Exatamente. Queriam fazer tudo, enfim, viver a vida toda num dia, não é? E sabe que talvez isto lá fora acontece muito. Nós cá em Portugal também teimamos em fazer estes discos no formato normal, com 10, 12, 13, 14 temas. Sabe que hoje, em grande parte, enfim, somos para a Inglaterra, França, Holanda, nos Estados Unidos, sai muito, os discos saem como singles apenas, portanto sai um tema que é posto de facto à venda nas plataformas digitais. Nós também ainda não. O grande problema é que Portugal, nesse aspecto também, e se formos então para a minha área, que é para a área do fado, as pessoas, enfim, supostamente o maior grupo de pessoas que possam ser os clientes do fado, aqueles que compram, que gostam, muitas vezes são pessoas que ainda não têm esse acesso todo às plataformas digitais, e são muitas vezes pessoas que de meios mais rurais, são pessoas com mais idade, portanto que ainda não vão facilmente à internet comprar um disco, não é? Portanto, ainda precisam deste suporte físico do disco. Mas a verdade é que em muitos países hoje apenas se lança um tema e vão-se lançando temas. Há vários grupos, enfim, o Pedro se calhar também conhecerá isto, que vão lançando vários, ao longo, por exemplo, de um ano, lançam vários singles, e só depois, se a coisa funcionou, se vendeu e por aí adiante, é que acabam por fazer tipo uma coletânea, no fundo, juntar esses singles todos e fazerem um disco. Claro que não estou aqui a falar das grandes estrelas mundiais, que há meia dúzia delas, de facto, fazem os discos e saem e que vendem milhões. Mas no grosso da coluna, se quisermos assim, hoje em dia funciona muito como eu estou a dizer. É quase por via de teste, mas é um, enfim, há aqui a questão, há o gosto de pegar no disco. Eu já claro, sou do tempo do gosto claro, de pegar no vinil. Não é que tenha muito, enfim, muito saudosismo da questão do vinil, porque você tinha que lá e ver virar o disco e por aí adiante. O CD nisso tornou-se mais prático, não é? Até pela questão de poder pôr no carro e isso tudo. Exatamente. Mas já não é preciso, não é? Sim, exatamente, uma MP3. Exatamente, mas a questão da parte gráfica, a componente gráfica e o arrumar na estante, há aqui um trade-off quase de acordo consigo. Que é muito interessante, e isso aí, e poder dizer assim, eu tenho este disco, estou ouvindo na rádio, mas eu tenho este disco, e poder ouvi-lo em qualquer altura, quando nos lembramos, é um gosto interessantíssimo, não é? É verdade, e há quase como que um ritual, não é? Exatamente, era o tempo que me escapava, mas é exatamente isso, o arrumar, o ter um cuidado. Exatamente, poder buscar, o poder mexer, o manusear, não é? O folhear, o poder livreiro. Mostrar, não é? Exatamente. O poder chegar a um filho e dizer, olha, vê e tal, começa a ouvir, vai desfolhar, vai saber o nome de um autor de uma determinada letra. Exatamente. E depois ouve falar nesse autor numa televisão e vai associando, ouve falar de Jorge Fernando porque produziu e depois de repente compara com um outro disco. Enfim, há tudo aqui uma maneira de transmitir cultura. É verdade. Não quero nem mais um verso feliz. na alma que de ti ficou deserta. Agora que o amor é cicatriz e a saudade deixou de ser porta aberta, não quero mais o vento na vidraça a beber esses meus lábios sobre os teus, para depois poder deixar-nos de quem passa o perfume que andou a roubar dos meus. Não quero mais palavras para depois, como momentos que ficarão para viver. Se o que sempre juramos para os dois mostras hoje para toda a gente ver. Não quero mais os teus braços em mim, nem quero o coração que me roubaste. Prefiro, como pedra, ser assim do que água, como um dia me encontraste. Não quero nem mais uma das teimosas quadras que por amor tanto te fiz. Não quero buganvilhas brancas rosas. Resta-me o mal me quer do bem que quis. Não quero buganvilhas brancas rosas. Resta-me o mal me quer do bem que quis. Ora bem, o José Gonçalves é daquelas pessoas que nos faz ter pena de termos só uma hora para falar e para passar música e acima de tudo também ter pena de não estarmos aqui frente a frente. Mas seguramente não falharão oportunidades. Exatamente. De que isso volte a acontecer. Ficamos combinados. Um abraço. Obrigado pela disponibilidade de ter falarmos aqui deste seu dia 13. Obrigado. E claro, se, provavelmente marcámos conversa para daqui a 2-3 anos, eventualmente. Há uma coisa que seja na calha, não? Esperemos que seja antes, não é? Muito bem, então, e que seja assim, e que já está combinado. Portanto, já sabe, um dia destes, Pedro Oliveira, da Rádio Boa Nova, vai-lhe bater outra vez a ferrolha. Combinado, quando estivermos aí por perto. Sim, sim. Muito obrigado, okay. Então, um abraço. Obrigado a ele. Apesar do vento norte que agita meu pensamento, sem que minha alma se importe, arrisco a todo momento algum presságio de sorte. Apesar das manhãs frias e de todo um mar em fúria, vou vencendo as nostalgias que se agitam na lamúria da maré dos nossos dias. É tão difícil amar-te que jamais supus que fosse. Adoro saborear-te, meu veneno agridoce, como jamais supus que fosse. É tão difícil amar-te, meu veneno agridoce, com sabor a chocolate. Apesar de andar perdida nos pincéis de uma aguarela, a esperança pede guarida no porão da caravela, na tela